Quando estás sonho onde vou querer entrar. És tu que eu vou conquistar. E tu és assim, cheio de amor. De férias eu vou à terra que me chama.

pra agora ver, pra agora ver, morrer na areia. O tempo que vai varrendo de nós o cheiro e a cor, o eco da voz, o tempo que traz a morte do amor nessa espuma fria. Bem quis as ondas do mar. Cheia, bem eu quis trazer para te cativar, para te prender. Que triste ideia! Bem quis as ondas do mar, bem. Cheia, mal fiz para agora ver, para agora ver, morrer na areia. We'll be right back.

por gosto, não